Deixa o bordão. Ei, cara, essa dói. Essa machuca, né, bebê? Nossa, Deus. Vamos assim, ó. Um, dois, três, vai. Não troco teu despertador pelo cantar do galo. Não troco teu carro bonito pelo meu cavalo. Não troco teu ar poluído pelo pó da estrada. Aqui não tem trânsito, só tem boiada. Nosso céu é lindo, a noite é enluarada. Coisa linda. Aqui o nosso alimento é a gente que faz. Plantamos de tudo pro gasto e um pouco mais. E se vier fazer visita e que a gente gosta, roda de viola e uma boa prosa em volta da fogueira, então a gente mostra. Meu amanhecer tem o cantar do galo, o cheiro do mato com gota de orvalho. E é tão gostoso beber um café olhando o sol nascer. É o meu cavalo e saio pelo passo, toco meu beirante apartando o gado. Sei que sou caipira, mas vivo melhor morando aqui no mato. Alô, Juninho! Pague Prime, os melhores do Brasil. Enxugue esse rosto e vem aqui fora, como de costume. Vamos conversar. Pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia se vai piorar, saudade vai apertar. Até que cê tá indo bem, faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quem sabe canta aí, vem. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. Sabe lá no céu aquela estrelinha, e muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, a minha casinha. Mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Beijo no mel. Enxugue esse rosto e vem aqui fora, como de costume. Vamos conversar e pra te alegrar em até vagalumes. Alê! Judiada, judiada essa aí, viu?